Ô mãe, por que você tá assim? O que acontece, vai, diz pra mim. É triste vê-la desse jeito. Teu sentimento, mãe, me dói no peito. Me sinto mal, o que foi que eu fiz? Talvez não seja como você quis. Me perdoe, sei que é capaz. Mãe, te amo demais. Filho, minha vida foi tão sofrida. Desde criança, tenho feridas que cicatrizar jamais. Não tive mãe, muito menos pai. Um vazio que ninguém ocupa mais. Às vezes o álcool me satisfaz. Me sinto em paz, me esqueço de tudo. Bato, apanho, caio, levanto, vou pra outro mundo. Um mundo tipo fantasma. Você procura, olha, e não acha. Que desgraça, sua maldade vem em mim. Sai, ladrão, vagabundo, vai embora daqui. É, mãe, quando a senhora bebe é desse jeito. Briga, xinga, magoa, ódio, desprezo. Às vezes, mãe, pergunto a mim mesmo: será que é isso que eu mereço? Filho, Deus que me proteja, me perdoe se erro causei tristeza. Mãe, te amo demais, te amo demais. Filho, Deus que me proteja, me perdoe se erro causei tristeza. Ô mãe, te amo demais, te amo demais. Ô mãe, mas agora a senhora vive outra vida. Tem 4 filhos, uma família, um esposo calmo demais, 3 netinhos e muita paz. É, filho, quando tô sobra é assim que eu vejo. Lavo, cozinho, sinto o amor verdadeiro. Aquele calor, aquela emoção de quando te vi nascer. Que coisa mais linda, meu primeiro bebê. Te amamentei, te abracei, vi você sofrer. Quando nas Jamoras em Pinheiros um rato mordeu você. Ali senti na pele o que é amor materno. Mas graças a Deus resistiu, deu tudo certo. Tive medo, rezei pra Deus não me levar você. Mas depois de um gole, quero ver você meu rei. Seu tuberculoso maligno some da minha vida. Vá logo antes que eu chamo a polícia. Quero que morra, pra mim você não vale nada. Vá pro inferno, some da minha casa. Ô mãe, que mãe que nada. Nunca mais me diga esta palavra. Não toque em mim, deixe que eu suba as escadas. Cuidado, mãe, sai, não sou aleijada. Meu Deus, às vezes pergunto a mim mesmo: será que é isso, mãe, que eu mereço? Filho, Deus que me proteja, me perdoe se erro causei tristeza. Mãe, te amo demais, te amo demais. Filho, Deus que me proteja, me perdoe se erro causei tristeza. Mãe, te amo demais, te amo demais. Filho, me perdoe por tudo que eu fiz a ti. Não dei valor, não percebi o que sente por mim. É bem mais forte, não é coisa do instante. Como um arco-íris que vem e depois se esconde. É sólido, firme como montanha, mas com o sofrimento, a dor, ele se arranha. Tem escorrimento, filho, e escorre sangue. E conforme o tempo se torna uma constante. Pra mim, é o fim perto do fim. Misericórdia não quero,